Fecheiro 31. José continuou a queixar-se, enquanto eu e Benny escutávamos. As dores do passado agarravam-se a ele, apanhadas nas dobras da sua longa capa negra. Esbracejou como um cordeiro que se está a afogar. Enquanto falava de anos fartos e de anos magros, de solidão e de noites passadas em claro, do modo como a vida o tinha tratado, de forma tão cruel, eu procurei o irmão de que me lembrava, o companheiro de brincadeiras que escutava as palavras das mulheres com respeito e que em tempos olhava para mim como amiga dele. Mas não vi nada daquele rapaz, no homem absorto em si próprio, que estava perante mim e cuja disposição e cuja voz pareciam mudar de momento em infeliz momento. Sou um fraco, disse José. A minha raiva não diminuiu e não sinto no meu coração pena de Jacó, que se tornou cego como o pai dele antes dele. E, no entanto, não lhe consigo dizer que não. As mensagens perdem-se, disse eu com suavidade. Os mensageiros por vezes são assaltados na estrada. Não, disse José. Essa mentira acabaria por me matar. Se eu não for, ele vai assombrar-me para sempre. Eu irei e tu irás comigo, disse José, subitamente falando alto, um homem habituado ao poder. Não tentei esconder o meu nojo face ao tom de voz dele. E quando viu o meu desprezo, deixou cair a cabeça de vergonha. E então o meu irmão curvou-se e pôs a testa no chão de terra da cozinha de um carpinteiro e pediu-me desculpa. E ao Bénia também. Perdoa-me, irmã. Perdoa-me, irmão. Não quero ver o meu pai a morrer. Não quero vê-lo de todo. E, no entanto, não consigo desobedecer-lhe. É verdade que te posso obrigar a ir comigo, pois nenhuma outra razão que não seja segurares-me a mão. Mas também tu prosperarás nisto. Levantou-se e reassumiu o comportamento de Zafnat Paneha. Vocês serão os meus convidados, disse suavemente. O mestre carpinteiro irá fazer negócios para o rei. Eu vou comprar madeira no norte e necessito dos serviços de um artista que saiba escolher a melhor madeira. Irás ao mercado de Mênfis e verás a oliveira, o carvalho e o pinho em abundância, escolhendo só aquilo que ficar bem na casa e no túmulo do rei. Trarás honra à tua profissão e ao teu próprio nome. As palavras dele eram sedutoras. Mas Bénia só olhou para mim. Depois José aproximou a cara dele da minha e disse com suavidade: Ahati, esta é a tua última oportunidade de veres os frutos dos ventres das tuas mães, os netos e as netas delas. Pois aqueles não são só os filhos de Jacó, também são os filhos de Léa, Raquel, Zilpá e Bilhá. Tu és a única tia do sangue das mães deles, e as nossas mães desejariam que tu visses as netas delas. Afinal, tu és a única filha, aquela que elas amavam. O meu irmão conseguia convencer qualquer um, e falou até o sol se levantar. E Bénia e eu estarmos exaustos. Embora nunca tivéssemos dito que sim, não havia maneira de dizer não a Zafnat Paneha, o vizir do rei, tal como não havia maneira de dizer não a José, filho de Raquel, neto de Rebeca. Fomos embora com ele de manhã. No rio acolheu-nos uma barca de luxo inultrapassável, cheia de cadeiras e de camas, pratos e taças pintados, vinho doce e cerveja fresca. Havia flores e frutos por todo lado. Bénia ficou atordoado com tanta riqueza, e nenhum de nós conseguia olhar para as caras dos escravos nus que nos serviam da mesma forma servil com que serviam Zafnat e os dois filhos dele e o nobre séquito. Os rapazes já eram suficientemente crescidos para deixarem crescer o cabelo. E eram bons rapazes, curiosos acerca dos convidados do pai. mas suficientemente educados para não fazerem perguntas. Benny deleitou-os, esculpindo pequenas criaturas em madeira, a cada qual deu o seu nome. Apanhou-me a observá-lo, e o seu sorriso triste disse-me que tinha feito o mesmo para os filhos dele, que tinham morrido havia muito tempo. Asnath não veio connosco, e José nunca disse uma palavra acerca da mulher. O meu irmão era assistido por uma jovem guarda, todos eles tão bonitos quanto ele fora na juventude. E eu via-o frequentemente a olhar fixamente para os belos companheiros dele com desejo. Ele e eu mal falámos um com o outro na viagem para norte. Tomámos as nossas refeições separadamente e ninguém suspeitou que a mulher do carpinteiro tinha alguma coisa a dizer ao poderoso vizir. Quando de facto trocávamos palavra para dizermos bom dia ou para fazermos algum comentário acerca das crianças, nunca falámos na nossa língua materna. Isso poderia ter chamado a atenção para o facto de ele ter nascido no estrangeiro, questão sensível para muitos dos que estavam ao serviço do rei. José manteve-se distante, na proa da barca, debaixo de um toldo brilhante, embrulhado na sua capa escura. Se eu tivesse estado sozinha, poder-me-ia ter sentado como ele, revivendo a viagem que me tinha trazido à casa de Nactra, onde me tinha tornado mãe, lembrando também a perda do meu filho. Se não fosse o Bénia, teria pensado no iminente encontro com os meus irmãos e teria aberto as velhas feridas no meu coração. Mas Bénia estava sempre por perto e o meu marido era cativado pelas vistas de uma viagem que era para ele a dádiva de uma vida extra. Dirigiu os meus olhos para as velas no rio ou quando o ar estava parado para a harmonia dos remos dos remadores. Nada lhe escapava à atenção. Apontava os horizontes e as árvores, as aves em voo, os homens que aravam os campos, as flores silvestres, um campo de papiro que parecia um campo de cobre ao pôr do sol. Quando passámos por cardumes de cavalos marinhos, a excitação dele só foi igualada pela dos rapazes de José, que se amontoavam ao lado dele para verem os filhos de Tauret a chapinhar. No terceiro dia da nossa viagem, pus de lado o meu fuso e fiquei sentada em silêncio, a ver a água a bater nas margens, com a cabeça tão calma e tão vazia de palavras como a superfície do rio. Inalei o cheiro argiloso do rio e ouvi o som da água no casco, que era como uma brisa constante. Deixei os meus dedos arrastarem-se pela água, vendo-os ficar enrugados e brancos. Estás a sorrir, disse o Bénia, apanhando-me de surpresa. Quando eu era criança, disseram-me que só encontraria contentamento ao lado de um rio, contei-lhe eu. Mas foi uma falsa profecia. A água acalma-me o coração e os pensamentos. E é verdade que eu me sinto em casa, ao pé da água. Mas encontrei a minha alegria em montes secos, onde a fonte está distante e o pó é espesso. Benny apertou-me a mão e vimos o Egito a passar, verde esmeralda, enquanto o sol fazia a água brilhar em incontáveis pontos de luz. De manhã e ao pôr do sol, quando a barca atracava para passar a noite, Menashe e Efraim saltavam para a água. Os criados ficavam de vigia aos crocodilos e às cobras, mas o meu marido não conseguia resistir ao convite dos rapazes para que se juntasse a eles. Tirava a saia e saltava para a água com um rugido a que respondiam infantis gritos agudos. Eu ria-me ao ver o meu marido mergulhar abaixo da superfície e disparar outra vez para cima como uma garça, como um rapaz. Quando contei ao Bénia um sonho em que eu era um peixe, ele sorriu e prometeu-me que faria com que isso acontecesse. Por isso, uma noite, sob a lua cheia, Bénia levou o dedo aos lábios e levou-me até à margem. Em silêncio, fez gestos para que eu me deitasse nos braços dele, onde me agarrou sem esforço, como se eu fosse tão leve como um bebê e ele fosse tão forte quanto 10 homens juntos. Com as mãos, persuadiu-me e sossegou-me, até eu deitar a cabeça para trás e abrir as mãos e me deitar como se estivesse numa cama. Quando relaxei, o meu marido libertou-me e eu só sentia as pontas dos dedos dele nas minhas costas, enquanto o rio me abraçava e o luar tornava a água prateada. Todas as noites me fui tornando mais arrojada. Aprendi a flutuar, sem o apoio das mãos do meu marido, e depois a mexer-me de costas, voltada para a lua minguante. Ele mostrou-me como ficar à superfície, como nadar como um cão, dando pontapés e amassando a água para manter a querida vida. Eu ri-me e engoli água. Era a primeira vez que me divertia como uma criança, desde que o meu filho era bebê. Por alturas do fim da viagem para o norte, eu conseguia esconder a cabeça debaixo de água e até conseguia nadar lado a lado com o Bénia. Sussurrando na nossa pequena cama, depois, contei-lhe a primeira vez em que tinha visto alguém nadar no rio, no caminho para fora de Harã. Eles eram egípcios, contei eu, recordando as suas vozes. Pergunto-me se estariam a comparar a água daquele rio com a deste, tal como eu estou a fazer esta noite. Voltámo-nos um para o outro e fizemos amor tão silenciosamente como os peixes e dormimos como crianças embaladas no peito do grande rio, fonte e realização. Em Tanis, deixámos o rio e iniciámos a viagem até aos montes onde os filhos de Jacó viviam. No Egito, os agricultores e mesmo os fabricantes de cortumes eram mais estimados do que os pastores, cujo trabalho era considerado a mais baixa e hedionda das ocupações. O objetivo oficial da viagem de Zafnat-Paneha era fazer um censo dos trabalhos e selecionar os melhores animais para a mesa do rei. Na realidade, a tarefa estava abaixo da posição dele. Era o tipo de coisa habitualmente atribuída a um escriba que estivesse a meio da hierarquia. Mesmo assim, servia de desculpa ao meu irmão para visitar os parentes, que ele não via havia 10 anos, desde que lhes concedera refúgio da fome em Canaã. Viajar na caravana de Zafnat-Paneha não tinha nada a ver com as viagens da minha juventude. O meu irmão era carregado numa liteira pelos carregadores militares e os filhos dele iam montados em burros logo atrás. Bénia e eu, que andámos a pé, estávamos cercados de criados que nos ofereciam cerveja fresca ou fruta, mal levantássemos uma mão para protegermos os olhos. À noite descansávamos em grossas camas, debaixo de tendas de um branco puro. O luxo não era a única diferença. Esta viagem foi muito silenciosa, quase calada. José sentava-se sozinho com o sobrolho franzido, os nós dos dedos brancos nos braços da liteira. Eu também estava inquieta, mas não havia maneira de falar com Bénia sem sermos ouvidos. Só os filhos de José andavam despreocupados. Menash e Efraim chamaram Upim e Mupim aos burros e inventaram histórias acerca deles. Atiravam uma bola para trás e para a frente entre eles e riam-se e queixavam-se de ter os traseiros negros de tanto cavalgar. Se não fosse por eles, ter-me esquecido de como é que se sorria. Passados 4 dias, chegámos ao acampamento onde viviam os filhos de Jacó. Fiquei chocada com o tamanho do acampamento. Tinha imaginado um ajuntamento como o de Siquém, com uma dúzia de tendas e metade desse número de fogueiras para cozinhar. Mas havia uma aldeia inteira, 20 mulheres de cabeça coberta, precipitavam-se para trás e para a frente, carregando jarros de água e lenha. Gritos de bebés levantavam-se do murmúrio da minha língua materna a ser falada, gritada, e cantavam em sotaques que me eram tão familiares como desconhecidos. Mas o que me levou às lágrimas foram os cheiros, cebolas a fritar em azeite, o pó almiscarado dos rebanhos a misturar-se com o perfume do pão a cozer. Só a mão de Bénia me impediu de vacilar. Uma delegação dos líderes da tribo destacou-se para receber o vizir, o parente deles. José enfrentou-os com os filhos a seu lado, flanqueado pelos belos guardas. Atrás dele vinham criados, carregadores e escravas. E a uma certa distância para um dos lados, um carpinteiro e a mulher dele. A cara de José estava quase branca de ansiedade, mas ele mostrou os dentes num grande sorriso falso. Os filhos de Jacó estavam perante nós, mas eu não reconheci nenhum daqueles velhos. O mais velho, com a cara cheia de profundos sulcos, escondida por sujos cabelos brancos, falou lentamente, pouco à vontade, na língua do Egito. Entregou saudações formais a Zafnat Paneha, o protetor e salvador deles, aquele que os tinha trazido em paz para aquela terra e lhes dera de comer. Foi só quando ele mudou para a fala do seu nascimento que eu reconheci o orador. Em nome do nosso pai, Jacó, dou-te as boas-vindas, irmão, às nossas humildes tendas, disse Judá, que tinha sido tão bonito na juventude. O papá está perto do fim, disse ele. Nem sempre está em si. E agita-se na cama, chamando por Raquel e Léa. Acorda de um sonho e amaldiçoa um filho. Mas noutra hora abençoa o mesmo homem com profusos elogios e promessas. Mas ele tem esperado por ti, José, por ti e pelos teus filhos. Enquanto Judá falava, eu comecei a reconhecer alguns dos homens que estavam atrás dele. Lá estava Dan, com o cabelo preto e parecido com o musgo da mãe dele, com a pele ainda sem rugas e os olhos calmos, como os de Bilhá. Já não era difícil distinguir Naftali de Issacar, pois Tali era coxo e Issacar curvado. Zebulon ainda se parecia com Judá, embora aparentasse menos o desgaste da vida. Vários dos homens mais novos, que eu pensava que seriam meus sobrinhos, faziam lembrar Jacó, tal como ele era na juventude. Mas eu não conseguia adivinhar de quem aqueles eram filhos, nem qual deles era Benjamim. José ouviu Judá, sem sequer uma vez cruzar o olhar com o do irmão, cujos olhos estavam fixos nele. Mesmo quando Judá acabou de falar, José não respondeu, nem levantou a cabeça. Por fim, Judá falou outra vez. Estes devem ser os teus rapazes? Que nomes é que lhes deste? Menashe é o mais velho, e este é Efraim, respondeu José, pondo as mãos nas cabeças deles à vez. Ao ouvirem os nomes deles, os rapazes olharam para o pai com as caras a brilharem de curiosidade acerca do que estava a ser dito naquela língua que soava estranha e que eles nunca tinham ouvido da boca do pai deles. Eles mal compreendem porque é que estamos aqui, disse José. Eu próprio também não sei. A raiva passou rapidamente pela cara de Judá, mas rapidamente mudou para derrota. Não há maneira de desfazer os erros do passado, disse ele. Mesmo assim é bondade tua dar ao velho uma morte em paz. Ele viveu em tormento desde o momento em que te dissemos morto e nunca recuperou, mesmo depois de ter sabido que ainda estavas vivo. Vem, vamos ver se o nosso pai está acordado ou queres comer e beber antes. Não, respondeu José, é melhor ir fazer isso. Com os filhos pela mão, José seguiu Judá para a tenda em que Jacó estava a morrer. Eu fiquei parada com o resto dos criados e do séquito de Zafnat-Paneá, vendo-os desaparecer na aldeia poeirenta. Eu estava agarrada à terra, a tremer, furiosa com o facto de nenhum deles me ter reconhecido. Mas também estava aliviada. O Beni levou-me suavemente para o local em que os criados estavam a levantar tendas para passar a noite. E esperámos lá. Mal houve tempo para enumerar os meus sentimentos antes de José reaparecer com Menashe e Efraim, que tinham olhos fixos no chão, de medo. O meu irmão passou por mim e entrou na tenda dele sem uma palavra. O Bênia não conseguiu persuadir-me a comer naquela noite, e muito embora eu me tivesse deitado ao lado dele, não fechei os olhos. Olhei fixamente para a escuridão e deixei o passado como que quebrar em ondas sobre mim. Recordei a bondade de Ruben e a beleza de Judá. Recordei a voz de Dan a cantar e o modo como Gad e Azer imitavam o nosso avô até eu cair de riso. Recordei-me de como Issa e Tali choravam quando Levi e Simeão os atormentavam e lhes diziam que eles podiam ser trocados aos olhos da mãe. Recordei o modo como Judá me tinha feito cócegas até eu fazer xixi em tempos, mas nunca tinha dito nada a ninguém. Recordei o facto de Ruben costumar andar comigo aos ombros, de onde eu conseguia tocar as nuvens. Por fim, não consegui mais estar deitada quieta e saí para a noite, onde José estava à minha espera, andando de um lado para o outro ao lado da minha tenda. Afastámo-nos lentamente do acampamento, pois não havia lua e a escuridão cobria tudo. Depois de termos posto alguma distância entre nós e o acampamento, José atirou-se para o chão e contou-me o que se tinha passado. A princípio ele não me reconheceu, disse o meu irmão. O papá choramingava como uma criança cansada, a gritar: José, onde é que está o José? Eu disse: aqui estou. Mas mesmo assim ele perguntava: onde é que está o meu filho José? Por que é que ele não vem? Eu pus a boca ao pé do ouvido dele e disse: o José está aqui com os filhos dele, tal como pediste. Depois de muitas destas trocas de palavras, subitamente percebeu e agarrou-me a cara, as mãos, a roupa. A chorar, repetiu o meu nome uma e outra vez e implorou o meu perdão, o meu e o da minha mãe. Amaldiçoou a memória de Levi e Simeão e de Ruben também. Depois gritou por não ter perdoado ao seu primogênito. Pronunciou o nome de cada um dos meus irmãos, abençoando-os e amaldiçoando-os, transformando-os em animais, suspirando por causa das diabruras de infância deles, chamando as mães deles para lhes limparem o rabo. É horrível envelhecer daquela maneira, disse José, com pena e com nojo na voz. Rezo para que morra antes que venha o dia em que eu não saiba se os meus filhos são crianças ou avós. Jacó pareceu adormecer, mas um momento depois gritou outra vez: onde é que está o José? Como se ainda não me tivesse beijado. Aqui estou eu, respondi. Deixa-me abençoar os rapazes, disse Jacó. Deixa-me vê-los agora. Os meus filhos estavam a tremer ao meu lado. A tenda tresandava à doença dele e a gritaria dele tinha-os assustado. Mas eu disse-lhes que o avô desejava abençoá-los e empurrei-os na direção dele, um de cada lado. Pôs a mão direita na cabeça do Efraim e a mão esquerda na do Menashe. Abençoou-os em nome de Abraão e de Isaac. Depois sentou-se e rugiu: lembrem-se de mim. Eles encolheram-se e esconderam-se atrás de mim. Eu disse a Jacó quais eram os nomes dos netos dele, mas não me ouviu. Olhou fixamente, sem vista, para o teto da tenda e falou com Raquel, pedindo-lhe desculpas por ter abandonado os ossos dela ao lado de uma estrada. Chorou pela amada dele e implorou-lhe que o deixasse morrer em paz. Não se deu conta de nada quando eu me vi embora com os meus filhos. Enquanto José falava, senti um velho peso voltar ao meu coração e reconheci o peso que tinha carregado durante os meus anos na casa de Nactra. O fardo não era feito de tristeza, tal como eu tinha pensado. Era raiva. O que se levantava de mim e encontrava a sua voz perdida. E de mim? Disse eu. Ele falou de mim? Arrependeu-se do que me fez? Falou do assassínio de Siquém? Chorou pelo sangue inocente de Shalém e de Hamor? Arrependeu-se da matança da própria honra dele? Fez silêncio no chão, onde José estava deitado. Ele não disse nada sobre ti. Dina está esquecida na casa de Jacó. As palavras dele deviam ter-me enterrado, mas não o fizeram. Deixei José no chão e cambaleei de volta para o acampamento sozinha. Subitamente estava exausta e cada passo era um esforço, mas os meus olhos estavam secos.